pronto, a associação viveu momentos, pronto, que não tinha condições perante outros clubes aí do distrito, e agora, por aquilo que nós temos corrido de norte a sul, pronto, dentro do nosso campeonato, não há coisa igual como aqui em Algazarreira.